Vinho preto em potencial, sem estilo de galã, ou garoto de comercial. Papel de vilão natural, eu já nasci fundão. E cada marginal que segura seus B.O. Então eu sei o que é andar 24 horas louco e nunca atrasar. Ninguém, meu mano lá do morro, porque desde pivete eu aprendi pá, que pilantra nunca teve, um boi nunca terá. Mas eu nunca esqueci das baladas que eu curti com os loucos a noite inteira. Não, não vou mentir, eu não vou cuspindo prato que eu comi, loucos de bom coração. Vocês moram aqui, mas sou o mesmo mano, sou cadeado. Só que eu tô de boa, dei um break no baseado. Pra mim foi melhor sossegar, para com tudo, mano de rocha. Eu sei quem é, eu ligo tudo, mas eu nunca precisei pagar nem me crescer. Deixe que a atitude louco fale por você. O sistema é um só, mano, sabe qual que é? Mano, seja homem, mina, seja mulher. Meus olhos podem me trair, mas a atitude chama pra honrar meus filhos e a mulher que me ama. Porque do que adianta eu revolucionar o mundo se eu criar meu filho como um cachorro vagabundo? Vejo os moleques sem pai e sem orgulho, tentando esquecer, pipando atrás dos muros. E quando tem um pai, tem vergonha de falar. Porque vê o coroa caído, vomitando no bar. Eu já desandei, errei, não estudei, não fui o doutor que a minha mãe que eu sei. Inverti os valores, eu desprezei o amor. Acordei só com a dor. Não sei se as tretas já miou, quantos manos já subiu. Sei quem deve pagou, quem derrubou caiu. Quero que o meu filho herde a resistência e seja a marca registrada da minha existência. Eu não visto roupa azul e de capa vermelha. Não sou eu quem vai acabar com o crime na terra inteira. Sou apenas mais um que não concorda com as pilantragens. A nossa volta, eu sei qual liberdade que a princesa quis pra mim. Quer tentar a sorte, pula o muro de Berlim. Melhor que ver os bico rios, playboy, vim tirar onda, resistir até o fim. Pra mim, questão de honra. Alto Tietê, Alto Tietê, Alto Tietê, Alto Tietê. Maldito és tu, falso profeta, que prega a mentira e desencaminha a terra. Inimigo declarado sou eu. Meu povo era rei e aqui vivi na merda. Meu coroa me ensinou que chorar não resolve nada. Solzão no interior, criado na enxada e tem que ser apetitoso pra sobreviver. Senão a cidade grande engole você. Vejo os pretos na tela que conseguiu a fama, que exibe seu dinheiro e só cola com os bacana. Mas não percebeu que ele é só um bico metida rico, quem quer falar difícil. Os caras tira ele ri e dá mó goela. Tem vergonha de falar que veio da favela e prefere se rebaixar. Para os gravata e vê os mano dele na rua catando lata. Bico paga 10, pilantra beijo 10, estuprador no X, sabe qual é? Leio diretriz, mas não foi eu quem fiz. Já tava nativa mil anos quando eu nasci. Mas se espelhar em quem? Quem? Referência nem. Eu ia ser ladrão se eu fosse por alguém. Até os bandidos sangue bom, gosta dos bagulho certo, não paga pra vacilar. Caminho reto e no que depender de mim, na mão que eu tiver perto, pode colar com nós. Minha vida é um livro aberto, emissários não é só eu não, é você também. É o Kleber, é o Macó, as minas do Belém, é os mano do Iqueda, da Vila Fátima, é o Alto Tietê e todas as quebradas. Correria louca, louca, essa nossa irmão sem lutar não tem vitória. Não amarela, no nosso lado da corda é o mais forte, 60% é nós. Vamos pro choque, quem plantou a discórdia entre nós foi inimigo, mas não abraça não, não, vem comigo e atravessar a ponte que leva pro horizonte. Quem de nós viver, que conte pra outros homens, porque eu vou até o fim, mesmo que eu morra, porque resisti pra mim. Questão de honra. Alto Tietê, Alto Tietê, Alto Tietê, Alto Tietê, Alto Tietê, Alto Tietê, Alto Tietê, Alto Tietê, Alto Tietê, Alto Tietê, Alto Tietê, Alto Tietê, Alto Tietê, Alto Tietê, Alto Tietê.